andrecedesmoral.com.br. Já chegou verão, o clima tá quente. Eu sou o havaiano trazendo a dança do pente. Já chegou verão, o clima tá quente. Eu sou o havaiano trazendo a dança do pente. Pente, pente, toma, toma, pente. Pente, pente, vai, toma, toma, pente. Pente, pente, toma, toma, pente. Pente, pente, toma, pente, neguinha, vai, vai, vai, vai. Já chegou verão, o clima tá quente. Eu sou o havaiano trazendo a dança do pente. Já chegou verão, o clima tá quente. Eu sou o havaiano trazendo a dança do pente. Pente, pente, toma, toma, pente. Pente, toma, neguinha.